Galera, estamos começando mais um episódio de Papo de Japa, aqui é o Vini. E bom, no Japão já tem um festival que é pra homenagear o pênis, né? Será que eles têm um pra calcinha usada também? Eu realmente acho que deve ter mesmo. Se pá, deve ter. Fala, galera, aqui é o Jun. Eu gostaria muito de muitos eventos do Japão. Eu acho até que futuramente, se eu tiver bastante dinheiro, eu vou acabar indo. Trazer aqui pro pod, né? Boa. Fala, pessoal, aqui é o Akira. Bem que poderia colocar mais Matsuri aqui em nossa cidade, né, cara? Tirando esses... Só tem um só, né? Então, podia trazer mais, né? Não, tem mais Matsuri, só que só um do Japão. Exato. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando sobre festivais que acontecem no Japão. No último episódio, né, de Halloween, a gente, na parte final ali, falou de alguns festivais de Halloween que acontecem no Japão. E agora, né, a gente vai ampliar esse papo, vamos falar dos Matsuris, né, que acontecem no Japão. Aqui no Brasil a gente já tem bastante, imagina lá, né? Então é isso aí, bora pro programa. Bom, antes da gente entrar no assunto, né, vamos fazer os recados e o jabá, né, agora que a gente faz antes de entrar no programa. Essa semana a gente tem um recado aí patrocinado, eu diria, né, de um dos nossos apoiadores, que é o blog do Papito, o site aí, né, final do ano chegando, toda a galera querendo sair de férias aí, viajar, né, você que gosta de viagens. É um site interessante aí pra você estar conhecendo, né, lá você vai encontrar roteiros de viagem, dicas do que fazer, lugares pra visitar, né. O site é bem interessante, né, porque tem vários destinos, né, principalmente ali na Ásia, né, do Japão, e conta detalhadamente, né, tipo, detalhes como você pode conseguir visto, preço da estadia, algo do tipo, o trajeto. É um site bem legal pra o pessoal estar conhecendo e, é claro, né, é um apoiador aqui do nosso podcast, então com certeza vale o seu clique, né, o seu apoio lá também para conhecer o site dele. Então é isso aí, fica a dica então pra gosta de viagens, né, não só de viajar, mas também sobre ler de viagem, né, roteiro de viagem, tá procurando um destino aí de viagem aí pro fim do ano, né, pro começo do ano que vem, fica a dica aí do blog do Papito, patrocinador aí, apoiador do Papo de Japa. Conheça lá o blog, vai estar o link aí no post, endereço blogdopapito.blogspot.com, vai lá, acessa, clica no link pelo post. Você vai estar ajudando não só o site, né? Como vai estar ajudando a gente a, quem sabe, né? Continuar essa parceria aqui e a gente ter mais anúncios, mais recados patrocinados aí. Olha aí, né? A gente já tem anúncio patrocinado aqui no nosso programa. Quem diria? Quem diria, exatamente. E além do blog do Papito, apoiador do Papo de Japa, a gente quer também fazer o convite, né, pra vocês virarem, se tornarem apoiadores também. Que, por exemplo, na nossa primeira meta já tem 66% cumprida já, né? Então falta pouco pra gente já cumprir a nossa primeira meta. Seria interessante com o apoio de vocês a gente conseguir cumprir ela pelo menos até o final do ano, né? Já seria bem interessante. Novamente, né? Entra lá no site, apoia.se/papodejapa. Bom, outro jeito também de apoiar o nosso podcast, né? Se você não puder ajudar como um apoiador, é avaliando a gente, né? Eu sempre falei pra avaliar no iTunes, mas recentemente eu descobri que tem como você avaliar a gente em outros agregadores. Por exemplo, o Podcast Addict, no Android, né? Lá tem a seção pra você dar as estrelinhas pra gente. E, bom, eu peço para que vocês o façam, né? Que ajuda o podcast a ganhar relevância, né? Nos rankings de colocação lá. Ele é exibido para mais pessoas, né? Assim como o YouTube, né? O canal ganha relevância quando ele tem bastante likes. Então, peço para que vocês avaliem o podcast não só no iTunes, mas também em outros meios que vocês estejam escutando. Beleza? Agora sim, bora pro programa. Bom, como eu falei ali, né, no começo, aqui no Brasil a gente já tem vários Matsuris, né, já tem bastante por todo o Brasil. E aí, né, se você for pensar no país de origem deles, né, o Japão, essa quantidade duplica, triplica, quintuplica, sei lá se essa palavra existe, né. Então, não se sabe precisamente, né, quantos festivais tem no Japão, né. Aqui do Brasil eu sei que não passa de 1000, certeza que não deve passar de 1000. Não, pode ser que seja em torno disso aí mesmo. Lá tem por cerca de 200 mil, né. Tem esse número aí, tipo, é um número absurdo, né? É muita coisa mesmo. Então, eu acho que é um pouco exagerado esse número, né? Mas, provavelmente, deve ter milhares de festivais lá. Mas um fator, né, que pode explicar esse número alto de Matsuris, né? É porque existem mais de 190 mil templos no Japão, né? E a maioria deles tem pelo menos um festival todo ano. Então, se você for seguir essa lógica, dá pra acreditar que tenha quase 200 mil festivais por ano. Cara, quanto tempo? É tipo igreja aqui no Brasil. Sim, né? Exatamente. exatamente. É, e alguns desses templos organizam até 70 festivais por ano. Então, é, cara, né? Esses festivais mais religiosos, você tem, vai ter milhares de festivais aí sendo executados no ano. Mas também, né, tem os nacionais e os locais pra entrar nessa conta aí. Mas se parar pra ver... Chegando lá no Japão em si, o que você tem que fazer é o quê? Opa, tá tendo um evento aqui, ó, ali naquela parte da cidade ali. Tá o evento, ó. Opa, tem aquele ali também. Qual que eu vou? É. Ó, vou nos dois. Eu pego, vou ali, como um pouco aqui e depois vou pro outro. Pior. Acho que tem essa opção lá, né? Provavelmente você vai ter essa opção, sim. E aí, né, com esses festivais locais, né, eles vão te dar a chance de interagir, né, com os moradores ali daquela região, né, e de participar dessa parte mais afastada, assim, da cultura, né, não aquele negócio urbano e tal. Você já tem a chance de entrar mais a fundo, assim, na cultura. Entre esses festivais aí, né, tem festival religioso, tem festival do fogo, tem festival de dança, tem festival da neve, tem festival de música, tem festival de performance artística, né? De demônio, de tengu. Sim, sim. E em muitos casos, né, nesses festivais, eles têm ali demonstrações de... apresentações, né, com demonstração de força, né, e resistência e braveza, né, que muitos são considerados aí um rito de passagem, né, principalmente nas cerimônias mais religiosas. E claro, tem festivais assim mais, também, né, mais quietos, assim, mais tranquilos, né? Por exemplo, uma cerimônia religiosa, mas também tem aqueles que são bem mais barulhentos, assim, né, mais chamativos ou até com certas atrações até, de certa forma, perigosas. Né? E aí, né, a gente tem uma lista, assim, né, como a gente sempre faz, de algum desses maiores festivais aí, pelo menos os mais famosos, um dos mais atrativos, assim, que tem no Japão. Bom, como sempre, a lista é bem grande, né? Talvez a gente divida aí o episódio em outras partes, mas vamos começar aí. O primeiro aí seria o Tokushima Awaodori, que ele é celebrado entre 12 de agosto e 15 de agosto em Tokushima, né? E ele é uma grande festa, assim, né? De dança na cidade. E ele atrai cerca de 1,3 milhões de turistas cada ano. Uma grande celebração, né? Então, os visitantes vão estar usando aí roupas coloridas, vão dançar, vão tocar o shamisen. Os participantes, no caso, né? É, os participantes, né? É que você falou os visitantes. É. Também taiko, né? Flauta. Bem parecido com o que a gente já tem aqui em alguns festivais, né? Esse festival, né, ele faz parte das festividades do Obon, né? Ele vai incluir aí danças sincronizadas tanto para homem quanto para mulher. Tem diferentes tipos de dança, né? São diferentes tipos de dança para você escolher no dia ou noite, né? É, no dia, né, você vai ter uma dança chamada Nagashi, né? Que ela é mais elegante, mais... retraída. É, e à noite, né, o Zomeki é mais energética, mais agitada, assim, né? Espectadores, né, a galera que tá lá assistindo, é encorajada a participar também, né? Assim como acontece aqui no Brasil também. Inclusive, né, o aeroporto de Tokushima é nomeado em homenagem a esse festival, né? Tokushima Awaodori Airport. E bem legal, né? É uma parada que a gente já tem aqui, né, nos eventos daqui de cultura japonesa, né? A maioria deles tem Awaodori. Chama atenção público, né? Mais de 1 milhão de turistas sendo atraídos para esse festival. É, com certeza, bem interessante. Seguindo a lista aí, galera, nós temos o dia Asakusa Samba Matsuri, que acontece dia 26 de agosto, em Tóquio. É, o evento acontece assim, aquela equipe que ganha no Brasil, no Rio de Janeiro, o evento de... aquela escola de carnaval, né? Escola de samba. Na escola de samba, que ganha aqui do Brasil, vai pra lá pra fazer uma performance exclusiva lá pro Japão. E esse evento em si gira em torno disso. Sim, sim. É como se fosse um carnaval, né? A grande atração é a vencedora, a escola de samba vencedora do carnaval do Rio de Janeiro. Eu não sabia disso, né? Porque também não sabia, não. Rolava essa parceria aí e achei bem interessante, né? Haja esse intercâmbio aí entre Brasil e Japão. É bem famoso, assim, esse lance, né? Dos japoneses terem o próprio carnaval deles lá. Bom, e aí, de todo jeito, né? Deve ser bem interessante poder ir, né? Nesse carnaval japonês aí. Eu tenho curiosidade de ver como que é. Provavelmente não vai ser a mesma putaria, né? Que, óbvio, que lá o pessoal é muito conservador, então... Que é aqui, né? Difícil. Então, isso eu quero saber, né? Tipo, por exemplo, a galera da escola de samba, se as mulheres vão, tipo, do mesmo jeito que elas tocam aqui, né? Sambam aqui. Deve ser interessante saber. Como assim? Não, porque... saber isso? Não, porque, tipo, aqui a gente tá acostumado, né? Tanto que a cada ano, né? A inovação do carnaval é essa, né? Tipo, um tapa-sexo menor, uma pintura corporal mais bem elaborada, porque elas estão usando cada vez menos roupa. Aí eu gostaria de saber quando a escola de samba vai no Japão tocar, se ela faz exatamente isso ou se lá eles respeitam e não. Acho ao contrário, eles colocam mais roupa, então. Então, isso que eu queria saber, que eu quero saber, entendeu? Mas não pelo fato de ver a mulher no carnaval. Ah, tá, porque pode ter soado. Como você disse, soou muito parecido, tipo, soou interessante eu chegar e ver lá a mulher e tal. Espertão. Seguindo a lista, temos o Sapporo Yosakoi Soran Festival. Esse festival ocorre no dia 7 de junho até 11 de junho. É um dos maiores festivais de Yosakoi Soran no Japão. São 35 times, com cerca de 35 mil dançarinos e atraem pelo menos 1 milhão de espectadores. São em torno de 350. Deixa eu fazer quanto? 35. Ah, foi 35? Yosakoi é uma dança, né? Yosakoi é uma canção tradicional japonesa da província de Kochi. Canta-se sobre o amor secreto entre uma monge e uma mulher. Mas nesse caso, acho que pode ser como dança, né? Ah, sim. Dá pra ver, né, que, tipo, não sei se é uma competição, né, se rola uma competição lá, acho que não, né, mas 350 times, né, 350 equipes de Yosakoi é um... Eu não acho que seja uma... É, eu acho que não, acho que cada um se apresenta lá, né? É um grupo, que seja isso também. Né? Mas mesmo assim, é uma modalidade que dá pra ver que atrai bastante gente, né? É verdade. Por exemplo, a gente não tem 350 times de taiko aqui no Brasil. Então, é uma parada bem grande lá. Eu acho que deve ter mais, viu? Acho que deve ter um pouco, né? Só que não se reunir de todo mundo junto. Não, de taiko com certeza tem mais, mas... Só que não reunidos no mesmo lugar, isso é. É isso que você quer dizer, né? É, tipo... Não, dando exemplo do Brasil. Então, é isso que eu tô falando. Eu tô falando aqui do Brasil deve ter muito mais do que 350 grupos de taiko. É. Só que não reunidos no mesmo... Assim, diferentes? Diferentes, é. Uhum. Só que... Eu acho que não reunidas no mesmo local. É, sim, sim. Então eu acho que era isso que você quis dizer. Não, eu quis dizer no geral mesmo. Não, acho que deve ter 350 grupos diferentes. Tem muito grupo de taiko aqui no Brasil. Deve ter 100, cara. Nossa. Então, tipo, para pensar, são duas categorias que eu saiba, né? Três? O Adaiko, é isso aí. Eu tenho mais um com o mesmo nome, eu sei que tem. Enfim. E aí, né, bom, aí a gente tem o Kantō Matsuri, que acontece de 3 a 6 de agosto em Akita. Uma coisa que já dá pra notar aqui, né, é que os festivais estão acontecem mais ou menos na mesma época, né? Pelo menos esse que a gente falou agora, eles estão mais ou menos na... Mesmo tempo, né? É, no período. Não, ali. Mas é porque são mais de 200 mil eventos, mano. Eu acho que tem que ter uns 10 ou 100 por dia pra dar isso aí, cara. Pior. Nesse festival, né, os participantes vão estar equilibrando, né, esses bastões de 12 metros, tanto com a palma da mão, quanto com a testa, né? Então, com a testa? É, exato. Caraca, então é uma parada meio acrobática, né? E esses... olha aí. Eu falei que no começo tinha certos números aí perigosos, esse pode ser considerado um deles, né? É, com certeza. E aí esses bastões, né, eles estão... Tem lanternas, né? Estão carregando lanternas lá na ponta deles, assim. E eles são pesados, cara. Pesam aí cerca de 60 quilos. Cara... Pra colocar na testa? Na testa? Esse cara tem uma... Você é forte, esses caras, mano. E aí as lanternas são acesas, né, por velas, né, então tem fogo ali também, cara, então realmente é um número acrobático meio não, de louco, né. Então, tendo em vista que as lanternas são de papel. Exato, cara, olha aí, cara, tem esse tudo pra dar muito errado, velho. Tem tudo pra dar muito errado, se não fosse japonês eu não confiaria, cara. Sei lá, parece aqueles eventos de... Como que é o nome daqueles eventos sueco lá? Que o pica-pau ficava... É, tipo isso, cara, Olimpíadas suecas lá. Então, exatamente. É, realmente, cara, número de circo, realmente, cara. E aí, bom, lá no post vai estar a lista com fotos desses eventos pra vocês verem melhor, né? Mas esse aqui já é um que chama atenção com esse número aí, cara. Que doideira, hein? De fato. Bom, seguindo a lista aí, nós temos o Nebuta Matsuri em Aomori City. Ele acontece dia 2 a 7 de agosto. Esse evento, ele é um evento bem grande, que as pessoas pegam lanternas também, né? Nebuta se refere a flutuar, né? Caso um bravo guerreiro que flutuava. Então, o que acontece? Eles vão levando essa lanterna, que é bem categorizada em si, pela seita da cidade, dançando, usando um tipo certo de roupa, chamada Haneto. E eles ficam dançando no tempo certo, gritando, né? Irashai, pra chamar os visitantes pra assistir ou participar da dança. E o que acontece? Esse evento, como ele dura do dia 2 ao dia 7, então a lanterna não nunca paga desde o dia 2 até o dia 7. Então, pra ter uma noção aí, né, esses nebutás aí, né, a gente fala lanterna, né, mas dá pra imaginar eles como sendo grandes carros alegóricos, né, é bem parecido mesmo e são bem grandes. E um dado interessante desse evento, né, que é reportado que de vez em quando ali, uma das gangues locais ali da cidade de Aomori, ela interrompe esse evento, né, loucura, né, cara? Ia ser difícil, né? Se isso for verdade mesmo, né, já pensou, cara? Que a gente pensa muito, uma parada que se for relacionada, talvez algo como no Rio de Janeiro ali, né? Tráfico interferir em algum evento que esteja acontecendo na cidade. Então, mas será que não faz parte do evento eles ficarem? Como assim? Acredito que não, né, cara? Não, tipo, por exemplo, será que não é alguma coisa pra dizer, a gente vai carregar por aí, mas a gangue local vai ter que impedir a gente, daí a gente tem que recomeçar em outro lugar, etc e tal? Acho que não. É, com não certeza. Então, eu sei, mas sei lá, mas talvez se você parar pra ver, pode ser tipo aquela gincana, né? Não, acho que não, cara. Ah, sei lá. Nesses anos recentes, assim, o evento tem sido, pelo menos, perturbado perturbado, assim, né, por atividade de gangue, né. Esse grupo, né, eles são conhecidos ali como Cara Suzoko, né, que literalmente significa... Gangue dos Corvos. Gangue do Corvo, né. E eles têm tentado, né, interromper o festival em várias ocasiões. Tipo, o ponto mais alto, assim, foi no ano 2000, quando 10 mil membros da gangue atacaram participantes, policiais e turistas. Desde então, né, a cidade aumentou a segurança, porém, a reputação, né, do festival acabou sendo um pouco prejudicada por causa disso. Não é muito certo, né, o porquê, né, essa gangue é contra o festival, mas é uma pena, né. Nebutai Matsuri é importante, né, pra própria economia local, devido ao número de visitantes que ele atrai, e também é uma parte muito importante da cultura, né, da herança cultural da cidade. Olha aí, cara, que parada tensa, hein. Eu realmente não esperava ter esse tipo de relato de um evento no Japão, né. Crime organizado agindo assim, é surpreendente. Temos então agora o Sapporo Yuki Matsuri. Ele acontece 5 de fevereiro a 12 de fevereiro. É um festival massivo com 7 dias de neve. Tem competições também entre times nacionais e internacionais para ver quem consegue criar a melhor escultura de gelo. Deve ser bem interessante, né, você fazer uma escultura de gelo. Eu mal sabia fazer um, quando morava lá, um boneco de neve. Sim, sim. Imagina você fazer uma escultura inteira. Nunca vi neve, cara. É, pois é. A gente tava falando disso, né, no episódio de Halloween, do Natal com neve. Tem um evento Matsuri de neve, cara, pô, deve ser topper. Top demais, topzera. Cara. E tem que aproveitar, né? Porque, querendo não, claro, ter neve ali tem uma parte ruim, né? Que tem neve no teu quintal ali, no carro e tal, mas tem a parte boa também, né? De poder brincar, fazer boneco de neve. Então deve ser um festival bem interessante, né? Não, mas aqui nós temos o festival de fazer escultura na areia, viu? É? Tem? Em vez de nós fazendo uma bagulho pelado, um bagulho quente. Exato. Bem legal, é. E se tratando de Japão, né, cara, deve ter umas esculturas absurdamente trabalhadas e bonitas. Né? Verdade. E já dá pra ver, né, que em Sapporo, né, é uma das cidades aí que sediam vários festivais, né? Ela tá sendo responsável aí pra ajudar o número de 200 mil festivais. Aí. Provavelmente lá deve ser uma das cidades, né, que tem 300 eventos por dia, ó. Porque só agora a gente falou dois eventos de Sapporo, né? É, cara. E aí, né, a gente tem também o Tenjin Matsuri, que acontece de 24 a 25 de julho em Osaka. Um festival de barcos, assim, né, basicamente. São mais de 100 barcos e nesses barcos, né, eles têm as pessoas que estão celebrando, né, eles geralmente estão vestidos, né, de roupa, antiga roupa da corte imperial, e durante a noite, né, grandes fogueiras são acesas, assim, nos barcos, né? Então outra parada meio perigosa, assim, né, meio mano, os eventos japoneses são meio insanos, né, cara? Isso, exato, e essas fogueiras, né, elas simbolizam, né, que antes elas eram usadas para iluminar o caminho, assim, do patrulheiros navais ali, né, galera que fazia o policiamento marinho no Japão. Bem legal também. Imagina que louco. Hoje em dia nós temos faróis, mas antigamente os caras iluminavam com fogueira. Pois é, cara. Bom, seguindo a lista aí, nós temos o Aoi Matsuri, que acontece dia 15 de maio em Kyoto. É o evento mais antigo de Kyoto, que ele vem acontecendo desde 1200 anos atrás. O evento principal, assim, o evento não, a atração principal ainda do evento seria eles celebrarem vestidos como se fossem os antigos aristocratas da época, né? O Aoi Matsuri também é considerado um dos mais antigos eventos contínuos acontecendo sem parar. Eles têm história, né? Eles têm muita história. Bem tradicional mesmo, literalmente. E é, o ponto alto realmente é essa procissão aí, né, dos participantes vestidos em roupas antigas, então deve ser bem rico, assim, história. É um evento que você vai, de fato, né, ter bastante contato com a história do local, né? A história de Kyoto, que é uma cidade grande, uma cidade famosa do Japão, então deve ser bem interessante. Temos agora o Nihama Taiko Festival. Ocorre em 16 de outubro a 18 de outubro. É um festival que celebra a colheita, ocorre em Shikoku. Envolve 47 times e aproximadamente 150 pessoas que carregam um carro alegórico com vários formatos, como por exemplo Taiko. O ponto alto do festival seria a batalha de carros alegóricos. Cada time balança com muito... com energia, o carro alegórico, com muito espírito competitivo. Em alguns casos, no final, eles acabam batendo os carros alegóricos um no outro, até pra ver quem que destrói mais rápido. É, qual destrói primeiro, né? O ponto mais tenso dessa situação é, cada carro pesa 2 toneladas. Duas toneladas. Então, tipo, é outro evento que tende a ser perigoso. Exato. Imagina se ele vira. Se bate em alguma pessoa ali, mata, cara, esmagado no outro. É, bem, deve ser bem louca, né, essa batalha aí de carros alegóricos. Mas é, o interessante é isso, né, que devido à agitação é tão grande, né, dos caras tentando fazer barulho com seus carros, né, que eles vão batendo um no outro, né, vai destruindo, então, caraca, deve ser... Animal. Realmente. Bom, o próximo festival aí é o Domanaka Matsuri, que acontece também, né, 25 e 27 de agosto em Nagoya. Ele é um festival de dança que envolve aí cerca de 200 times e 15 mil dançarinos de todo o Japão. Essas danças, né, elas são para celebrar as tradições locais da cidade, não só da cidade de Nagoya, também a cidade de cada um desses times, né, já que vem time de todo o Japão. E por volta de 2 milhões de pessoas vão a esses festivais, né, ou seja, dá para ver que por mais que tenha vários festivais, eles recebem grande público, né? Mesmo assim, né? Porque, por exemplo, né, como tem bastante festival, o cara pode falar, ah, não vou nesse festival porque amanhã tem outro, né? Mas não é o que acontece, né? Tem sempre... muito público, né? Exatamente. Isso é bem legal. Bom, seguindo a lista aí, nós temos o Harajuku Omotesando Genki Matsuri Supai Osakoi, né? É, só pelo nome, esse daí deve ser bem da hora, hein? Vamos lá. Ele acontece dia 26 de agosto até dia 27. Fica em Tóquio. E esse evento é um evento com muito nome. É um nome bem grande. É, dá pra ver. Não só pelo nome, do tamanho do nome, mas, eu digo assim, é um evento muito conhecido, né? São dois dias de Festival Yosakoi Dance em Harajuku. Sim. Isso explica o nome gigantesco, porque o nome já da dança já, mistura com Dance Festival e com o nome da cidade, que também já é um pouco mais difícil, né? Harajuku. Mas é um evento, assim, voltado pra dança mesmo, né? Eu acho muito interessante. Todas as danças que tem no Japão, eu acho muito interessante. Porque tem muitas que são bem tradicionais, tem umas que são mais soltas, que você pode fazer alguma coisa mais livre. Mas eu acho a parte importante de cada uma dessas danças é que eles têm muito sincronismo um com o outro, né? Então, tem pessoas que dançam desde os 5 anos de idade até os 80, 90 anos, estão dançando até hoje, entendeu? Então eu acho, muito incrível as danças do Japão. Todas elas, né, têm um significado cultural ali, histórico, né? Isso é bem legal também. E o próximo temos o Chichibu Yomatsuri. Correm de dia 2 de dezembro a 3 de dezembro em Saitama, perto de Tokyo. Basicamente, é o ponto alto do festival é uma corrida de carro alegórico que eles colocam em cima de uma montanha e fazem uma corrida com isso. E é claro, obviamente que dá pra perceber que isso é bem perigoso. Perigoso, né? Cada carro possui entre 10 a 20 toneladas. Nossa. E é muito perigoso para os participantes também. O público vai à loucura com o som de taiko, com flautas e gritos de horiai. Horiai. Que acho que era pra ser dito com hurray, né? Hurray. Horiai. Mas é que loucura, né, cara? Dá pra ver que muitos eventos, né, envolvem o uso desses carros alegóricos, né? Que eles não são só carros alegóricos, né? Eles também são lanternas, né? Eles têm uma luz acesa dentro deles. Eles são pesados pra caramba, né? Coisa de toneladas, e eles usam isso, brincam com isso, como se fosse levinho, né? Como se fosse uma... Tem um evento parecido também no Japão, né? Eu não lembro o nome agora. Mas em vez deles... Não é tão pesado quanto esses. Não sei se chega mais ou menos a 500 quilos, mais ou menos. Mas a parte diferente é que eles carregam. São não sei quantas pessoas carregando isso no ombro. Caramba. E ela sai correndo pela cidade, correndo. E tem vezes que... É grande, como é grande o negócio, em vez que ela vira assim na curva, acaba acertando a casa, quase caindo em cima das pessoas. Tem gente que sai machucado por isso. Cara. Não, óbvio que alguém vai ser machucado nessa brincadeira, cara. É que sai correndo. São eventos perigosos, né, cara? Ele sai correndo, aí, como você tem que fazer a curva, a pessoa de trás tem que correr atrás também, né? Às vezes não dá tempo, é o carro agora que vira. Nossa, deve ser muito tempo um negócio desse, cara. Não é. Detalhe: sempre tem uma ou duas pessoas que ficam em cima do carro alegórico, tentando animar quem tá correndo embaixo. Cara. Eles são os piores, né? Esses são os piores, porque se eles caírem, eles são os primeiros a dar o tranco pra baixo, né? É, complicado esse negócio. Sim. Agora, esse aqui é uma corrida, né, cara? Coloca os dois carros no topo de uma montanhazinha e larga eles, né? Caraca. Só vai, né? Meu carro vai ganhar do seu. E se matar alguém, que se lasque, né? Que loucura, cara. Não dava pra imaginar que os Matsuris fossem tão radicais assim, né, no Japão. E aí a gente tem agora o Akakusa Yamayaki, no dia 28 de janeiro, em Nara. E a cultura japonesa, né, ela tem muito amor, assim, muita devoção pelo fogo. Tem uma única palavra, né, em japonês para o termo, queimar uma montanha, né, uma montanha em chamas, no caso, que seria Yamayaki. E esse festival anual, né, ele serve aí, tem como tradição, você colocar o monte de Nara, né, o Akakusa Yama. É, esse mesmo. em chamas, né? Então a galera vai lá, né? Sobe nesse monte, né? E vão com fogueira, né? Pra botar literalmente fogo na montanha. Esse evento, né? Ele chega a ser adiado, caso esteja chovendo, né? Porque, obviamente, não tem evento se estiver chovendo. Deve ser bem difícil também tacar fogo numa montanha na chuva. Exato. Deve ser bem tenso. E aí, né? Depois que a galera botou fogo na montanha, né? Tem um show de fogos de artifício. Então, né? Esse evento bem... Bem maldoso contra a natureza, né? É. Por assim dizer, mas tipo, deve ser bonito em si. É tentador, né? Pros pirotécnicos aí, né? Pra quem gosta de fogo. Deve ser bonito de ver realmente, né? Tipo, caraca, as chamas assim, principalmente depois do show de fogo de artifício, mas é bem perigoso, cara, né? Certo risco aí de ter algum acidente aí. Provavelmente já deve ter tido, né? Alguém com certeza. Mas provavelmente, né, o monte, né, deve ficar numa área mais isolada, né? Então acho que esse fogo deve ser controlado sem maiores problemas. Bom, seguindo a lista aí, nós temos o Daimon de Gozan Okuribi. É, acontece dia 16 de agosto em Kyoto. É, o festival seria um grande festival de fogo, que eles colocam um kanji gigante, né? É, tipo, são vários kanjis feitos de fogo em montanhas, que ficam ao redor da cidade, né? É um display bem espetacular, bem legal mesmo. Porque, se você parar pra ver, os kanjis japoneses são bem bonitos. Né? Então imagina eles feitos de fogo em uma montanha. Sim, deve ser sim. Muito lindo de ver, cara. Bem maneiro mesmo. Também deve dar um trabalhinho, né? Pra você fazer. É porque você tem, alguém tem que ficar vendo de cima ou tem uma noção muito grande de como vai ser queimado, né, cara? Então exato. Tem que ser uma organização, tipo, bem, bem legal. Porque não é só um kanji, né? São vários kanji que eles colocam na montanha. Mas, de fato, deve ser outro que proporciona, né, uma imagem bem bonita pra quem tá assistindo. É verdade, de fato. Deve ser muito lindo. Próximo é o Jidai Matsuri, realizado em Kyoto no dia 22 de outubro. Jidai Matsuri, basicamente, é uma parada que realiza uma reconstituição histórica e os celebrantes, eles vestem com uma roupa autêntica da era Heian, né, de 794 a 1185, que inclui roupas de imperadores, shoguns, samurais, roupas militares e roupas de pessoas comuns. Um evento bem interessante, assim, né, pra saber da história do Japão, né, uma representação ali da época, né? Essa eu queria ver também de perto. Um período bem antigo, né? Bem há muito tempo atrás, então deve ser bem interessante, né? Pra saber como que eram as coisas nessa época, né? Principalmente no que diz respeito aí até a vestimenta das pessoas, que é uma parada que mudou bastante de quase mais de 1000 anos de lá pra cá. A gente tem também o Otaru Snow, que acontece em fevereiro, né? E ele é também um festival de neve, né? O nome já deve sugerir aí. E... Só que ele é menor, né? Ele é um pouco menor lá que o de Sapporo. Como ele depende da neve, né? Esses eventos acabam acontecendo todos na mesma época, né? E aí sempre, né? Dependendo aí da questão da população, do tamanho da cidade, né? Uns acabam se destacando mais do que os outros, né? Ele também acontece em Hokkaido, né? Onde tem o... Onde acontecem outros eventos, né? Como hoje o Asahikawa, festival de inverno de lá. Também, né, nesse festival ele vai ter estátuas de neve, lanternas com neve, ou seja, tudo envolvendo neve, né, cara? Castelo, todos os tipos de escultura de neve. Então, detalhe, tudo iluminado por dentro, sim, com lanternas e tudo. Outro que proporciona, né, uma vista bem bonita, assim, pros visitantes. Seguindo a lista aí, nós temos um Morioka Sansaudori, que acontece de agosto, desde o dia 1º de agosto até o dia 4. Esse Morioka Sansaudori, ele é um evento de taiko, que acontece com por volta de 10 mil tocadores de taiko, né? E dançarinos de odori. Uma espécie de... uma parada, né? Que fica passando por dentro de Morioka. Então é um evento extremamente grande de dança e taiko. Uhum. Sim, né? Não é surpresa que um evento de taiko, né, atraia tanta gente, né? Tanto com participantes, né? Quanto de público também. Com certeza deve ser bem interessante, né? Essa marcha aí, essa parada pela cidade. Uma marcha de taiko durante... desfilando por uma cidade inteira. Deve ser muito bonito, cara. Eu acho que se eu pudesse ir pro Japão, assim, muito... Se eu tivesse dinheiro, tempo, ia pro Japão, eu ia, sei lá, pra curtir mais os eventos do que as coisas que tem no Japão. Tecnologia. Claro que eu ia querer ir muito em fliperama, porque dizem que os fliperamas de lá são, tipo, insanos, cara. Eu ia gostar de ir também, mas, tipo, evento em si, eu gosto de eventos. Então, com certeza eu ia me aventurar por alguns eventos aí. Com certeza, cara. Temos agora o Sanja Matsuri, corre em 19 de maio a 21 de maio em Tóquio. Esse é um festival bem exótico, eu diria, conhecido por ser um evento grande e, de um certo modo, com um público bastante barulhento. O festival também possui paradas de mikoshi e de danças. Tem também eventos paralelos de danças de geishas. Então esse, o que chama atenção, né, é mais pela característica do evento, assim, do próprio público que vai, né, por ser um evento mais agitado, a galera vai mais pra festejar, fazer barulho mesmo. Então esse acaba ganhando destaque por isso, né? Uma das paradas que torna esse evento bem excêntrico é justamente que ele, como a gente falou no começo, ele é um desses que os participantes participam ali de demonstrações de força e resistência, né? E no caso é reportado aí que essas demonstrações aí de resistência chegam a outro patamar nesse evento. Deve ser bem insano, né? Tipo, pra levar um outro patamar de um tipo de um evento que na qual você tem que demonstrar força e resistência. Então deve ter gente desmaiando pra caramba nesse evento também, né? Vai saber, cara, provavelmente. É um evento bem perigoso também, como a maioria dos que a gente falou. Ai, detalhe, pra quem não sabe, Mikoshi é um santuário móvel. É uma carruagem ricamente decorada que simbolicamente é a casa de uma divindade japonesa. Não arrasta, é carregada no ombro. Nossa, deve ser umas 5 ou 6 pessoas de cada lado ou mais, né? É mais ou menos por aí. Nossa, é louco. E alguns desses mikoshis, né, usados nesse festival, pesam aproximadamente 1 tonelada e custam, né, algo em torno de 40 milhões de ienes, ou seja, 400 mil dólares. Nossa, deve ser muito caro. E apesar desse peso, né, os times de mikoshi, né, eles têm que levantar ele, né, e ficar, tipo, pra cima e pra baixo durante o festival, né, marchando. Os times competem, né, pra ver quem demonstra mais paixão, né, entusiasmo. Mais entusiasmo, que é, ele até usa o termo aqui, né, Gambater Spirit, né? Tipo, espírito de se dedicar, né? A esforçar, né? Então, é bem intenso, né? Mas mesmo assim, né, os visitantes não hesitam em ir nesse festival. Ele atrai bastante público justamente pra galera ver essa demonstração de força dos participantes, cara. Bem interessante mesmo. E aí, né, pra finalizar esse episódio aqui de hoje, o Toka Ebisu Festival, que acontece em janeiro, em Osaka. 1 milhão de pessoas, aproximadamente, vão templo, né, o santuário em Ebisu, em Osaka, para poder comprar um fukusasa. O que seria isso? Seria um bambu, né, galhos de bambu, né, que são decorados com pequenos itens, né, que te trazem boa sorte, né, como por exemplo aqueles gatinhos lá, né, manequim, né, que são bem famosos aí. E aí, né, nesse evento, né, você vai ver um exército, entre aspas, né, de miko, que são mulheres, né, tipo, que trabalham nesses templos aí, e elas que vão confeccionar os fukusasa. Então, mais um. Esse aqui, né, é um dos eventos que acontecem dos templos, que a gente falou, né, dos centenas de milhares de templos que tem no Japão. Centenas de milhares de templos? Mas esse é bem interessante, né, que tem itens aí de boa sorte e tal, envolve essa questão aí até mais espiritual. Deve ser bem legal de você ir lá, né, pegar uma lembrancinha e trazer pra você. Aí você pintura na porta de casa e espera pela boa sorte. E vai que vai. Bom, e aí é isso, né? Falamos aí de aproximadamente 20 eventos, né, pra ter uma ideia, né, de que tipo de eventos acontecem no Japão, né? Dá pra ver que é uma variedade imensa de... A maioria dos eventos são bem parecidos um com o outro. Mas você tem a quantidade absurda, né, isso, cara? Exatamente. Só que é aquele negócio, né? O Japão é bem tradicional, então é bem difícil ter algum evento que não seja tradicional, né? Sim, de algum modo sim, né, cara? Mas o bom é que tem eventos com características bem locais mesmo, e tem outros bem tradicionais que você vai ver, tipo, algo bem parecido a nível nacional, né? Tipo Tóquio, né? É. O pessoal vai lá, Odori. Odori tem em qualquer lugar, né? Agora, então, por exemplo, a galera do Corrida de Carro Alegórico, uma parada que só vai ver lá. Verdade. Né? É. Ou o pessoal que bota fogo na montanha. É, só lá. Então é isso que é da hora, né? Tem as tradições locais, né, que você vai só experienciar naquele local, mas também tem, como o Juninho falou, né, eventos mais genéricos, entre aspas, que você vai ver em todo lugar, por todo o país, né? Então é bem legal. Eu também espero muito poder visitar esses eventos presencialmente, né? Aqui no Brasil a gente já vai no máximo de eventos possíveis, né? Mas, caraca, ir em loco lá, né? Ter esse contato, aprender coisas lá, né? Poder interagir, sem dúvida, deve ser bem legal. Eu confesso que eu fico ansioso, ficaria ansioso, né? Pra ver o Jun carregando um carro alegórico lá, ou numa demonstração de força, né? Carregando o tempo de 2 toneladas, uma tonelada. Bodybuilder. Ah, mas eu sozinho não dá, não, né, velho? Não, tem que ser sozinho, cara. Você nem levantar um pedaço. É o bodybuilder do nosso grupo, pô. Bodybuilder. Não, mas tipo, tem uns negócios bem legais no Japão, tipo os eventos na qual você compete pra demonstrar força, né? Não, força sim, física. Sim. Igual submastro, existem diversos eventos, no caso, na qual você testa resistência, tipo corrida, etc, né? É Bunkasai, né, que fala? Qual que é o nome daqueles? Undokai? Undokai, isso. Undokai que tem. Bunkasai, você falou, acho que se não me engano é festival de escola. Escola, exatamente. Igual esses eventos, né, que tem os... Undokai. Tem diversos e diversos tipos de forma pra demonstrar força. E eu gostaria realmente de participar, porque, sei lá, eu gosto de participar de eventos do tipo. Antes tinha bastante, né, mas... Ah, aqui em Suzano tinha bastante. Mas aí o pessoal, os jovens foram parando, né? É. Foi tudo pra Mogi agora. Não, mas nem Mogi tá tendo. É uma pena, né? É, uma parada da geração, né? Hoje em dia, galera... Vai ficar mais celular mesmo. Exato. Estamos na geração Nutella, né? Bom, então é isso. Com isso a gente encerra esse papo sobre eventos, né? Espero de alguma forma ele tenha sido útil pra galera, né? Pra ter noção de que tipo de evento você pode estar participando lá no Japão. Como eu falei, lá no post vai ter fotos com detalhes, né? Pra vocês verem como são esses eventos. Não esqueça de mandar o seu feedback, né? Pra dizer, né? Se você, por exemplo, quem mora aí no Japão ou quem já foi pro Japão, né? E foi em algum desses eventos, pode falar pra gente. Citar algum outro evento, né? Que a gente não falou aqui, né? Mas provavelmente, como a gente falou, cara, são milhares de eventos, né? Você então, pode citar algum que você acha interessante a gente comentar, né? Provavelmente a gente pode fazer no futuro aí mais edições desse programa aqui também. E, né, claro, deixar registrado antes de acabar, né, que provavelmente, né, quem tá acompanhando a gente do começo e sabe o nível das nossas piadas, né, provavelmente ficou esperando que a gente falasse ou mencionasse o Festival da Fertilidade. De fato. Só que aí vocês foram enganados, olha, não citamos esse festival e nem fizemos piadinha com ele. Então, talvez mostre que a nossa maturidade tá aumentando. Ou não. Ou não, né, ou talvez a gente tenha sido censurado, na verdade. Ou pode ser. Bom, então é isso aí, galera. A gente se vê na semana que vem. Não esqueça de assinar o feed para receber o podcast toda semana. Avaliar a gente no agregador de podcast ou no iTunes. Virar um apoiador para ajudar a gente a continuar produzindo o podcast. Curtir, seguir a gente nas redes sociais. E é isso aí. Um abraço. Valeu. Falou. Valeu.